Quando um sonho se levantar e um novo Deus te convidar, não ouças meu coração. Só o Senhor é a salvação. Ele te tirou da escuridão com amor e libertação. Ame-o com tua alma e deixa a luz te acalmar. Caminhando com o Senhor, temendo e ouvindo sua voz, e seus mandamentos eu estou, te servirei. A outros deuses adorar, não ceda, não desista. O Senhor é a pista. Das mãos de Egito ele te tirou. Com poder teu coração renovou. Ame-o com toda a força e a verdade. Teus caminhos.